Eu só confio em ti, Senhor, sei que tu és o Salvador. Sem você eu não sou nada, meu Pai, só em ti eu sou capaz. Chega aqui o mundo já. Uma melodia, um bumbo na caixa, eu tenho uma certeza, os loucos acham. Eu sei o que eu falo, eu vivo isto, a minha vida está nas mãos de Jesus Cristo. Um gigante hoje vai cair, chegar de covardia, a ideia é reagir. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, vou ficar forte ao som da harpa de Davi. Jesus já falou, o mundo eu venci. Vou combater um bom combate, como Paulo se fortificou na Trindade. Tô pisando na terra ou no asfalto, acelerado vem gritando mãos ao alto. Se atirar eu tenho algo em minha mente, eu morro aqui no mundo, mas não espiritualmente. 40 chicotadas menos uma, pode crer então parceiro, aí a cobra fuma. Cada chicotada uma doença, eu luto, Pai, pra não sair da tua presença. Considerando aqui é fato, Jesus não caiu em nenhuma cama de gato, sem inventar nenhuma história. Deus sempre nos dá a vitória. Se você ama o seu Senhor, grite forte, grite aleluia, aleluia. Se ele é o Redentor, grite forte, grite aleluia, aleluia. Se você ama o meu Senhor, grite forte, grite aleluia, aleluia. Jesus é o Redentor, grite forte, grite aleluia, aleluia. Eu só confio em ti, Senhor, sei que tu és o Salvador. Sem você eu não sou nada, meu Pai, só em ti eu sou capaz. Chega aqui o mundo já. Uma melodia, um bumbo na caixa, eu tenho uma certeza, os loucos acham. Eu sei o que eu falo, eu vivo isto, a minha vida está nas mãos de Jesus Cristo. Deus me trouxe uma palavra, ele me disse tanta coisa aí, coisa que eu nem esperava. Falou de tudo o que acontece, a falta de humildade, o excesso de peste. O Senhor é o juiz da nossa causa, o caminho é estreito pra manter minha família salva. O mundão é chamativo, cheio de atrativo pra manter o vulcão ativo. Glória a Deus e aleluia, que me mantém bem longe do frevo e da fubuia. Quero sim, eu quero estar preparado, desmoralizar o inimigo, tá ligado? A minha cura vem da sombra de Jesus, que não liga e nem acende, ele é a própria luz. E que tudo o que Satanás enviou, tá derrotado em nome do Senhor. Resista ao diabo e ele fugirá de ti. Assim tá escrito, assim eu aprendi, que o anjo do Senhor vem do céu. Se você ama o seu Senhor, grite forte, grite aleluia, aleluia. Se ele é o Redentor, grite forte, grite aleluia, aleluia. Se você ama o meu Senhor, grite forte, grite aleluia, aleluia. Jesus é o Redentor, grite forte, grite aleluia, aleluia, aleluia. Eu só confio em ti, Senhor, sei que tu és o Salvador. Sem você eu não sou nada, meu Pai, só em ti eu sou capaz. Chega aqui o mundo já. Uma melodia, um bumbo na caixa, eu tenho uma certeza, os loucos acham. Eu sei o que eu falo, eu vivo isto, a minha vida está nas mãos de Jesus Cristo. Periferia, esquema, esquema, esquema. Tira de mim a algema, algema, algema, algema, algema. Periferia, esquema, esquema, esquema. Tira de mim a algema, algema, algema, algema, algema. Periferia, esquema, esquema, esquema. Tira de mim a algema, algema, algema, algema, algema. Periferia, esquema, esquema, esquema. Tira de mim a algema, algema, algema, algema, algema, algema.